Alô? Não desliga, não. Você não ligou errado. Aqui é da casa da... Como é que é seu nome? Agora não dá pra falar. Agora, infelizmente, ela não pode falar, viu, meu amigo? Ela tá ocupada. Você entende, né? Muito ocupada. Agora, se você quiser deixar algum recado, é só falar depois do sinal. Ah, e por sinal... dá licença que... eu também tô ficando ocupado. Tchau, hein?